chegar nessa terra, vim arriscando a sorte. Bebi água envenenada, respiro a da morte. Na navalha do destino, vim rastejando no forte. Eu vim trazendo coragem, esperança e sangue forte. Na minha pobre bagagem, o mesmo fiz o transporte. De violeiro, nos braços dessa viola, defendo meus companheiros. Pra destruir nossa classe, tem que me matar primeiro. Mesmo assim, depois de morto, ainda eu atrapalho. Morre o homem, fica a fama, e minha fama dá trabalho. Viola é minha cachaça, no batido do pagode, meus dedos não embaraçam. Quando eu passo a mão na viola, faço levantar fumaça. Meu pagode no momento, tá sendo dono da taça. Porque o povo está gostando, eu também tô caprichando. De vez em quando soltando, o pagode bom na praça. Valha na minha carne, é muita espada pra me furar. Muitas lambadas nas minhas costas, é muita gente pra me surrar. É muita pedra no meu caminho, é muito espinho pra eu pisar. É muita paixão e muito desprezo, não há coração que possa aguentar.